1224, desça para 2 mil pés. Pelo voto final, ele é essa, se rei, fone, louca, ele é. Contato radar, deixa ver a chegada a Golf para 4 mil pés, Canadá 1019. Oi, Golf, da presente? O 1723. Azul 4980, vou direto Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, azul 4980. 1490, passa nível 190, chama o centro em 126.85, alterna 126.45. 126.85, alterna 2545, azul 490, por favor. Passa nível 160, chama o centro em 126.85, alterna 125.45. 4, complete final, e ele é 6 rei, chama a torre 1, 8, decimal 95. 295, espera que é bom. Beleza, projetor com 723. Pela 723, mantém perfil da chegada, desça para 2 metros, cancelado as restrições em pelo, nome no localizador. Pela 723, desça para 2 metros, o ajuste no 099. Norte Azul 001, nação. Azul 5001, contato radar, suba via saída São Lomas para o nível de voo 320. Via São Lomas para 320. Por favor, agora não faz 3. 1723, contato final IMS, chama a torre 182995. 285. Chegada 212, contato radar, desça para 4000 pés, chegada bom médio 1, que é legal no 099. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. 4959, contato radar, suba para nível 140, saída Coral no Bravo. Desceu Coral no Bravo, até no 40, 59 de Azul. 4959, vou direto Coral. Direto Coral, 4959 da Azul. Azul 5001, passa nível de voo 170, chame Recife na frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Controle Salvador, muito boa noite, 9973, Esperal, cruza 33, aviação 1. Esperal, 9973, contato radar, subavia, aviação 1 para o nível 360. Aviação 1, 360, 9973. Esperal, 9973, voe direto Lira, vai presente. Lira, obrigado. de Salvador, boa noite, Schneider, Leia 3, 1, 3. Leia 3, 1, 3, contato radar, subavia saiu da Salvador, para o nível de voo 3.000. Via Salvador, para 3.000, quando possível, Cordilheira, por gentileza. Privado, Leia. É, Toledo, Leia 3, 1, 3. Chamando 6213, desça para 2.100, autorizado final, Leia 6.000, informe meu localizador. 6212, vai direto na Proficerra. Não tem a para o final do ILS, eu chamo 6212. Vai uma 6212. Prossiga, Sideral. Seguindo agora com o Recife, a frequência 1.28.35, alterna 1.23.8, tem uma voz. 1.23.8, 1.23.8, secundária. 1.23.8, Alfa Azul 4959. Chame todo o Salvador, 118.95. 118.95. Alô, Europa 084, ele contacta 104, from level 350, perform 2 carros.098, boa noite, achando a situação, para o BMA de 1, desce para o nível 050, ajuste no 019. Se te manter a BMA de 1, espera o 30 final do R9. Salvador, boa noite, Azul 774, Coral, na breve, passando o número 274. Azul 274, boa noite, contato Roberto, meu plano de 160, direto Coral. Autorizado, direto Coral, nível 160, Azul 774. Fechou na 6393, chame recicladora, frequência 128.35, alternado 123.8. 4, boa noite, eu chamo de identificação, chegando com a mediona, deixa pela número 060. Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato com a decolagem, suba para o nível 360 via São Bruno. 360 São Bruno, 5972. Alpha 084, contact number 6 frequency 126.85, descendable 125.45. Seguinte, secundário, frequency, please. 125.45. Well, 126.85, or secondary 125.45, for the first time. Rio 5972 autorizado, direto Leda. Direto Leda da presente, 5972. Voo 1098, autorizado a final do aeronave, pista 10, deixa para 25003, o ajuste no 019, voo na prova do Serra Vitor 366. Gente, 2509, dá presente, Serra Vitor 366, obrigado, voo 1090. Prossiga, voo 1354. O ILS está operando normalmente, o procedimento que o ILS acostou, a aeronave só frente e solução o aeronave. Correia, Oceano 9021, contato radar na decolagem, subiu para o nível 340, via São João. 34, 39021. Bono 354, deixa para 2000 pés, eu vi chama 019, autorizado a final do dia, eu acho que está no 0, informe estabilizado. Para 2000, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Estão andando à noite, 4738, Namomo Fruti. 4738, contato radar do Colo, via Momo, subiu para o nível 350. Via Momo, 350, são 4738. Dia 5972, chama da Recife, frequência 1.18.35, alternado 1.23.8. 9240, boa noite, assuma a identificação, chegada da Mediona, desce para o nível 060. Sátia. Temos 098, estabilizado? Estabilizado, 098. Contato final, chama 3, Salvador, 118, décima 95, Golano 098. 085, Golano 098. 0921, submetificadora, frequência 128.35, alterna 123.8. Boa, vai chamar, não quero. Estabilizado no ILS, voo 1354. Voo 354, contato final, chama Salvador, 118.95. 118.95, 1654. Azul 2774, 2 milhas para Coral, serviço está encerrado, subo para o nível 160 e chame Ior na frequência 120.1. C9240, vista para 2006, ajuste na 0 na nota. Para 2000 pés, 3, 9240, 09.